Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta! O que, que o tio vai ensinar? O que é ensinar? Cheiro de lixo? Chorumes! Chorumes! Chorumes! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está começando mais uma vez o seu podcast ao vivo, o seu podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Estamos falando do Chorumão da classe trabalhadora, o Chorume com X. E temos aqui nessa bancada maravilhosa, ele que adora chupar um chucrute cru, Wesley Zop. Mas porque eu lembro da Carla Pérez cantando, senão não é pelo bolo, é pela nostalgia. Por isso que todo chucrute você lembra, você chama de Xande? Não todo chucrute, só um grosso. Taludo! Xandão da Carla, Xandão da Carla. Mas não é regra, não é. Põe regra. Na Carla, você se chama de Carla, né? Entendeu? Pro chucrutismo, entra na Carla. Entra. E canta, né? Entra na minha Carla. Entra na minha Tina. Mexe com a minha bunda. Era. Isso não é chupreta, não usa vaselina. Mais um sucesso de moleques do prédio. Ah, esses caras são gênios. Nesse caso, velhos do prédio, né? É o cover que eu sou. Velhos do chuvisco. E temos ele aqui que se especializou em ordenhar peixes bois sem usar as mãos, Gabriel Asbar. É isso mesmo. É uma técnica muito apurada. A gente usa de extrema sensibilidade, imagens e ternura para ordenhar os peixes bois. Vai automaticamente. Você mostra fotos, radiografias, assim. Gráficos e estatísticas. E corre aquela lágrima, né? Porque ele se sente humano de estar assistindo uma palestra. E aí ele, ó, lacei as tetas. Não, peraí. Ordenhar peixe vaca, então. Não é peixe boi, pô. Peixe boi que ordenha na apunhetada. Peixes bois femininos, cara. Pra quem sabe. Peixe vaca. Peixe boi. Por que não peixe boi, cara? Peixe vaca. Por favor. Peixe boi fêmea. É. Mas você sabe que tem uma peixe boi fêmea ali nova que quer teme ajudar a ordenha. Aí a gente apelidou ela de Carla. Tem um cavanhaque, é meio careca. É uma que gosta de comidas alemãs, não é? Tudo quanto é ordenha, ela fica gritando: Xande, Xande, não sei. Ô, Asbar, se gosta de comida alemã, gosta da comida do Asbar. Nunca vi uma indireta tão direta. Foi isso. E queria dizer que falar em comida alemã, eu tô pouco me fudendo, mas vou tomar café aqui durante o choro. Opa! Eu até agradeço até. As pessoas estão pensando assim, e daí, rapaz? Mas poucas pessoas sabem que para Gabriel Asbar isso aí é quase um desafio de morte, rapaz. É isso aí. Ingerir alguma coisa, ele pode morrer durante a gravação aí, cara. É um teste de alergia, ele nunca sabe se tem energia aquilo ou não. Um pouco de água a mais já sangra o ouvido, expurga os olhos, rapaz. Pela audiência vale. Muito legal, vale a pena. E temos ele aqui, o nosso substituto, que se disfarça de peixe-boi para ganhar uma acariciada nos mamilos, Anderson Negão. Fala, negrada! E dá certo. Todos aqueles gráficos que você vê, já fica louco. Mas é engraçado, né? Ele não parece o Xande. Era o chaveco dele pra velha. Não, as velhas que me chavecavam assim. Eu só mandava, então vamos fazer um sexo seguro com carinho. Exato. E eu aqui hoje, o host mais feliz da Terra, não só porque estamos gravando aqui, nessa manhã ao vivo, pelo YouTube e pelo Twitter e também pelo grupo do Facebook Ouvintes Lameruxos, mas também porque fui aceito aí em um time de basquete da cidade, rapaz. Agora nessa quarentena, aí vocês vão ver, aí vou voltar a fazer atividade física. Tudo bem que eu sou o mais baixinho do time, mas estamos lá representando os pigmeus com muito orgulho, rapaz. E olha que é o time do Guido, né? É, tem a plaquinha na entrada, você tem que ter no mínimo essa altura. Daí passou. Daí ele foi de salto. Passou. Parabéns, Ganso. É o que eu preciso. Eu preciso desse tipo de conteúdo para colocar no Instagram do Coruja. Muito bem, aí agora então vamos para os nossos recadinhos. E essa semana temos dois recadinhos maravilhosos, talvez mais, no mínimo dois. Mas o primeiro deles é que Gabriel esteve lá no podcast para falar sobre dedadas em animais, rapaz. Aquele podcast que fala sobre como que é aí... zoofilia! Não é esse o nome do podcast. O Gabriel esteve lá no The Pet Lady, nosso podcast sobre bichinhos, animaizinhos. Ele foi falar sobre a sua vida animalesca, sua vida selvagem aí, com animais dentro de casa. Foi o episódio, deixa eu ver se eu lembro qual que foi aqui. Que eu 61. Anotei. 61? Pode ser. Tá entre aí o... Vou confirmar. X-65, muito bem. E como que foi lá? Te receberam bem, Gabriel? O Carol maltratou você igual maltrata todos os convidados lá. Não, me recebeu bem, só ficou meio chateada, porque não podia me oferecer queijo nem leite, mas nem café. Mas foi tudo bem, foi tudo bem. Não, não me prendeu na coleira, nem me tentou adestrar. Foi excelente. Mas e eu... Ah, não, mas isso aí eu até pedi, né? O pagamento. Porque mineiro come quieto, né? Então a gente sempre tem que aproveitar, né? Tem que pedir, ele vai oferecer, ele tá quieto, né? Nunca vai ter buchicho. E a reclamação aí, né, da galera da internet atual, que mineiro não geme quando está fazendo sexo aí. Todo mundo gosta de ouvir uma gemidinha, né? Todo mundo sabe assim, É tipo uma mistura de mineiro com Bruce Lee, né? Tralala, alguém vai fazer assim, tralala. Mas e aí, você falou de quem lá? Você falou da sua cachorra que recentemente quebrou as patas. Exatamente, falei da Nina, minha cachorra louca, bipolar. Falei também do Thor, o destruidor de lares, que comia tudo que via pela frente. E contei algumas histórias de bichinhos que eu tive, mas não lembro muito. Não vingaram? Pequeno, não vingaram. Pequeno, não vingou. Né? Acho que 7 anos não vingou. Fraquejou. Se eles morreram e eu tô vivo, é porque não vingou, hein? Você venceu. Isso. E por incrível que pareça, terminamos falando de demônios que sopram ar quente no pescoço dos outros, em Cuiabá, em Bonito, São lugares muito quentes. Ah, terminou folclórico, assim. Sim. e Carol Barros falou aqui, ó, o Gabriel foi o melhor Schwarber do Pet Lady. Eu concordo. Antes só tinha ido o Wesley Zop lá, né? Ah, o Negão já foi também, não, mas o Negão não é Schwarber. Eu sou youtuber. É Schwarber, Schwarber. Não porque é do Schwarber, mas porque ele procura chotas no YouTube. Eu também sou Schwarber, então. Não sei. Somos todos Schwarber. E os cotubers? Aí são cotocos youtubers? É, não tem nada a ver com o cu, droga. Não, teria que ser cutuber. Muito bem. Então é isso, prestigiem lá o Gabriel falando aí sobre folclore e cachorros que perderam pra ele no sentido de viver mais e os cachorros aí que estão disputando com ele ainda, tá? Lá no Pet Lady, episódio 65. Procura como The Pet Lady aí no seu agregador de podcast, no seu Spotify. Deixa de ser burro, pessoal. Vocês são aí geração internet, pelo amor de Deus. Porra, eu não tenho que dar curso aqui de como acessar alguma coisa na internet, não. Vocês sabem. Porra, muito bem. Outro recadinho aqui maravilhoso é que essa semana precisei ir ao mercado e pela primeira vez da minha vida deixei uma velha passar na minha frente na fila do supermercado. Eu acho um recado importante aqui para estabelecer no Schwarber. Por quê? Porque estava eu lá com a minha compra do mês, uma compra um tanto quanto grande. 17 né? Carrinhos lotados. Exato, né? Um treminhão. Aquela velha assim, né, atrás de mim. E ela começou a falar: preciso ir nesse caixa aí que você está. Tá, eu ignorei. Tem uma né? fila, tem uma fila. É, né? Primeiro momento eu ignorei, pensei, vou cotovelar essa velha maldita, né? O que ela tá falando comigo? Mas tudo bem. Daí ela falou, por que nos outros caixas todo mundo tá usando óculos? E óculos é coisa do demônio, porque Deus deu dois olhos pra gente enxergar, porra. E o diabo vem põe óculos nas pessoas. Daí eu já pensei, tem coerência no que ela fala. Tem ciência nisso aí, porra. É uma velha que não é só louca, não. É uma velha sabida. Uma velha sabida. E aí, a desgraçada, ela começou a baforar no meu pescoço, feito um demônio em Cuiabá, rapaz. Eu não acredito no que Gabriel fala. Ela começou a baforar. E nesse momento de pandemia, rapaz, eu fiquei ali, eu pensei, vou agredir essa velha, né? Acho que todo mundo... Acho que em qualquer julgamento, o júri e o juiz também agrediriam ela. Agrediriam, ali. Exato. Depois que eu der meu testemunho, todo mundo vai chutar essa filha da puta, né? Concordo. E aí ela falou, posso passar na sua frente? Eu só tenho aqui, sei lá, 10 compras. Falei, pelo amor de Deus, passa logo. Vai na minha frente, velho. Era isso que você queria? Você já tava querendo abrir caminho baforando no meu pescoço pra ver se ela se dividiu no meio. E aí, rapaz, mediante tais argumentações, aí deixei a velha passar na frente e me senti bem, Wesley Zop. Agora eu sei o que é o sentimento altruísta que você fala aí. Eu tinha pensado em outra cena, que era ela atrás de você não quer passar na minha frente, não porque ela era uma demônia, não porque era uma velha desgraçada. Não, pelo seu coração. Não. Mas não é isso. O meu coração se sentiu muito bem. É exatamente isso que eu estou dizendo. O meu coração se sentiu muito bem. Eu fiz uma boa ação para ela. Não para deixar ela passar na frente, mas não espancá-la do jeito que ela merecia. Sim. Evitar o espancamento. Você viu que ela estava prestes a apanhar e você salvou ela. É, eu salvei ela de mim mesmo, cara. Não, salvou ela. Você tem que falar. Salvei ela. Todo mundo fala. Apanhar. Todo mundo fala, assim, igual os psicólogos, né? Até eu vi que Baiana Dance está aí presente, aí comentando. Os psicólogos falam que lutar contra os próprios demônios é a coisa mais difícil, cara. Então, ali, ó, se ela tivesse que lutar contra os meus demônios, eu ia falar que ela ia levar uma surra bem dada, viu? Você não tem controle sobre os seus demônios. Exato. Então, ali, ó... Olha esse comentário genial de Rafael Bandeira. Salvei ela de mim mesmo, é o lema dos flanelinhas. A máfia funciona assim. Mais algum recado vocês têm, ou suas cambadas de filha da puta? Tirando o Gabriel Asmar, que sabe o que é um demônio soprando no seu cangote. É verdade. Mas eu queria dizer que a partir de hoje, quando você for no mercado, você sempre vai comprar um rodo. Porque daí a hora que a pessoa chegar e baforar no seu cangote, você vai empurrar ela com o rodo pra longe. Já vou deixar o rodo enfiado no cu e aí ela vai manter uma certa distância, assim, pelo limite do rodo e não pela bela bacia. Muito bem, então, aí Anderson, você tem algum recado? Hoje às 14. Beleza, beleza. Pareceu se essa sessão de clareamento anal que você tá fazendo de graça aí vai funcionar mesmo. Com bicarbonato de sódio. Porque ele falou pra mim: ficou rosinha, mandou uma foto. Eu falei: não tá rosa isso aqui. Pintado de guache. Ele fala, ficou rosinha, manda foto, mas a foto tá em sépia, né? Meteu um filtro. Desonestidade. Meteu um filtro chamado Anos Rosa. E nitidamente um filtro. É isso que ele chama de Setembro Rosa, né? Muito bem, então vamos aí para... o nosso tema de hoje, na voz do menino Gabriel Asmar, ele que brilha mais do que um Anos Rosa, ele que brilha mais do que um dente que caiu de uma velha que foi espancada no supermercado, ele, o nosso menino da voz de ouro, ele que bafora aí palavras de amor, palavras de altruísmo, ele que bafora semelhante a trenzinhos sergipano, lembra dele, Wesley Zob? Não sabia que você ia trazer isso à tona. Achei que era um evento secreto que tivemos. Mas claro que lembro. Então tá bom, não precisa nem falar, que acho que não, quem conhece... Conhece, né? Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje, meu querido? O tema de hoje é... as maiores invenções do mundo! As maiores invenções da humanidade, do mundo, das pessoas, do universo, da americana. Da grande americana, rapaz! Somos pessoas cercadas aí de grandes, pequenos e médios gênios aí que muitas vezes não têm o seu reconhecimento. Devido, não ter o seu reconhecimento aí fervoroso aí, que contribuiu para o caminhar, para o despontar, para a função exponencial da humanidade, rapaz. Para o tripanossoma cruz. Exato, para o triângulo equilátero que é essa humanidade aí. E aí, mediante isso hoje, vamos vangloriar aí essas pessoas que merecem o seu reconhecimento por terem aí simplesmente alcançado o pódio das melhores invenções da humanidade. Estão prontos para isso? Não sei se todo mundo está pronto, mas eu quero ver aí comentários no chat, as pessoas falando, ó, eu não viveria sem isso, não viveria sem... Sem chorume, não viveria sem esse tipo de coisa. Então vamos lá para esse episódio que promete de ser inventivo e sensacional. Rapaz, Normalmente eu não começo falando a minha pauta, mas o comentário de Carol Barros aqui, ela vai de acordo com a minha pauta. Ela fala: Canso, pergunta para nenhuma indicação de loja para comprar biquíni. E para mim, cara, está ali entre o top 27, claramente. O biquíni como maior invenção da humanidade, cara. O biquíni, ele é genial, cara. Porque o cara que inventou, não é nem tanto o biquíni, mas o marketing do biquíni. Porque o cara que inventou, ele pegou algo que já existia claramente e falou... isso, e falou, você pode usar isso em público agora, né? As mulheres falaram, não, mas isso daí é calcinha sutiã. Não, eu tô falando disso, né? Eu tô falando disso aqui, ó, só tipo... Pôs no outro bolso, tirou e falou, isso aqui é biquíni, porra! Bem menor. Porra, é um biquíni, cara! E aí, cara, o cara que teve essa ideia, o cara teve uma visão, cara, uma visão, ali é além do alcance, cara, ele teve uma visão aí, ele mudou a história da humanidade, entendeu? As mulheres ficavam ali reprimidas, não podendo sair ali da melhor forma, confortável, nem sei se o biquíni é confortável, mas espero que sim. A questão é, e aí o cara falou, não, é só mudar o nome, colocar umas cores mais verão, umas cores mais assim, e aí é sucesso. Parabéns! Parabéns. E fora que depois veio o Menkini também, que porra! O Menkini também. Aí não, o pessoal vai falar, Wesley Zó, porque o pessoal tá cheio de me acusar de agressivo, machista, homofóbico, racista, né? Classista, esquerdista, direitista. Isso aí eu vi escrito no seu LinkedIn. Sim. Mas eu me acuso às vezes, já falei que eu sou o meu pior demônio. A questão é, eles vão falar, mas por que você não fala então da sunguinha para os outros? Porque o homem já não estava nem aí, o homem já andava assim... Andava ele... pelado já. É, pelado. Tudo questão de venda, para vender para homens, mas não sair. E outra, e primeiro que a sunga não é artigo... de vestimenta para homens, todo mundo só usa sunga gays e por aí vai, entendeu? Então, não cabe. Homens que escutam outro homem. Exato, aquele, os da cu, sabe da cu? Quem dá cu são os amadores. Exato. Então é isso, para mim vai como invenção aí, topzera. Eu vou até excluir minha lista aqui. Aí, ó. Você fez uma. Eu tava em dúvida entre colocar na minha lista quimioterapia ou biquíni. E aí eu optei por biquíni. Pelo amor de Deus. Quimioterapia não me ajuda em nada. Agora, quimioterapia belos ajuda um nicho. Ajuda um nicho muito específico. Agora, biquíni ajuda a humanidade, né? E aí. Para os técnicos de informática, sei lá quem que cuida disso, estou aí esperando aí aquele... Porque hoje você tem um reconhecimento aí de faces nas internéticas, né? Estou esperando o reconhecimento de biquínis para facilitar a nossa vida de busca aí, nossa procura aí. Que às vezes obrigando as pessoas a andarem de biquíni, porque olha, isso é reconhecimento de biquíni. Não, tem uma pasta específica, fotos de biquíni. Isso eu não de fulano, o Wesley Zop de biquíni, mais fácil de achar do que eu Menkini. Tenho que olhar lá no seu feed. Todas as minhas fotos. 70 fotos em bar ali, ou chupando trolha. E aí, duas. De entendeu? Não sei, Wesley Zop. Eu acho que a tecnologia tá aí pra servir o ser humano. Claro, pô. E outra, que uma vez que você otimiza esse tempo, já sabendo onde buscar, você produz mais o seu trabalho, não tem que ficar procurando isso. Inventa mais coisas e por aí vai. Caralho! Agora tem que ficar lá 2 horas procurando a gostosa de biquíni, porque ela não deixou numa pasta separada? O erro é meu! Eu acho que é um o louco sou eu, então! O louco sou eu! filha da puta. Fala, Gabo. Eu acho que é um erro de organização. Põe uma pasta lá. Cara, só mostra a cara. Corpo inteiro e biquíni, pronto. Tá separado. Eduardo Rufino aqui, pelo jeito, tá desenvolvendo a tecnologia biquinimetria, é isso que a gente precisa. Por favor, Eduardo, faça isso. Mas faça voluntariamente, que isso. Não. Muito bem. E o Wesley Zop, agora, aí eu precisei aí falar minha lista porque estava no tema, mas... Diga aí, Wesley Zop, o que você trouxe como grande invenção da humanidade? Nada vai se comparar ao biquíni. É. Nada vai se comparar. Mas trazendo no tema biquíni, eu me lembrei de quando eu estava entrando no tiro de guerra. Sim, sargentos usavam biquíni ao sol. Então, por isso que eu me... Mas biquíni de bojo, não era qualquer um. Biquíni camuflado, que isso? Eu não dava nem pra saber se era um biquíni, porque tava muito camuflado. Pelado. Eles falaram que tava de biquíni e a gente tinha que acreditar. Era um biquíni com estampa de mamilo. Biquíni com estampa de tromba. E um dos testes psicotécnicos que tem ali no tiro de guerra, para você entrar para esse mundo de soldadaria. É você ser xingado a todo momento e ver se aguenta isso? Eu passei por isso também. Isso já é da minha vida, então eu achei que era dentro também. É, você está conversando com o sargento, sim, ele é de biquíni. Você está conversando com ele e ele deixa um lápis na mesa e aquele lápis vai rodando e cai. Se cai, aí o cara encarna em cima de você e fala, mas você é burro, você não viu o lápis que ia cair, mas você... Aí você abaixa pra pegar ele de zíper aberto. Que zíper? Quem tem que ter com zíper? Não, daí, perdão. De cortininha só, né? Cortininha do pau ali. Daí, mas eu não deixei cair, mas várias pessoas deixaram esse lápis cair e foram dispensados. Se bem que eu podia ter deixado cair, então. Mas foram humilhados em praça pública e tal. Daí eu pensei, por que o lápis de carpinteiro não está em todos os lugares? Porque o lápis de carpinteiro não rola. O lápis de carpinteiro é um lápis achatado, é um lápis, lápis para não cair das bancadas carpinteirísticas. Lápis então, de quem não é burro. Lápis que falou, pô, o lápis rola se for cilíndrico. Então... achatar ele, porra! Mas é que o lápis de carpinteiro, não é que ele é usado por carpinteiro, ele foi inventado por carpinteiros, rapaz. Carpinteiro. O cara tava fazendo a estrutura de um telhado no 14º andar do prédio, rapaz. E aí o lápis rolava, caiu um estagiário ali na escada, ai, caiu. Era só pra pular no lápis. No primeiro momento, o estagiário amarrou uma sacolinha na punta do lápis que servia de paraquedas e não quebrava a ponta. Daí era até bonito. Era até bonito de se ver. O carpinteiro lá em cima de biquíni, tendo que esperar o estagiário descer pra pegar o lápis. Exato. Por que ele trabalha de biquíni? Porque no sol ali ele já pega e aproveita e pega uma cor ali. Mas a Martinha de carpinteiro, o pessoal chama. Exato. Faz a galga. O pessoal gosta de marquinha de biquíni e marquinha de chinelo havaiana, rapaz. Que é a marquinha do pedreiro, todo mundo sabe. Né? Que a marquinha do pedreiro, do carpinteiro, tem que estar bem queimado abaixo do rego. Pra quem vai mostrar que tava mostrando aquele rego. Senão você não é um carpinteiro. Faz aquele delta ali, né? Faz aquele delta no cofre. É isso aí. Mas, então, é isso. O lápis de carpinteiro é uma das melhores invenções. Ai, parabéns aos carpinteiros. Aí ficou com o top 37 aí de melhores invenções da humanidade. E aí, ele é bom se você... O lápis de carpinteiro elimina a máfia dos lápis, Wesley Zop. Porque os lápis é o quê? Você quer uma ponta fina, você tem que comprar um de ponta fina. Você quer um de ponta grossa, um de ponta grossa. Você quer pintar com o lápis escrever, você tem que pintar, comprar um especial lá. Não, cara. O de carpinteiro já vem assim, com grafite, parece uma ponta de pênis o negócio. É o tanto que você precisa daquilo ali. E aí é você, isso. Ó, você quer uma ponta fina? Você esculpe uma ponta fina ali, cara. Porque apontador não serve. Esculpe um lápis que tem ponta fina. Eu tentei até inventar um apontador quadrado ali pro lápis. Ele não girava. Não girava, não deu certo. É a prova de homossexuais esse lápis aí, rapaz. Exato. Não dá pra ficar no toba, entendi. Porque é redondo, o cobre não é redondo, vai deixar um não vácuo. Encaixa, não é a chave, não é a chave. É, mas não dá. Muito bem, Wesley Zop. Parabéns aí. Que isso. E você, Gabriel Asbar, que você trouxe como uma das maiores invenções bonitinhas da humanidade aí. Lindinhas, gostosinhas, porque tudo que você fala é maravilhoso. Fala pra nós. Não, mas já que estamos falando de biquíni, partindo um pouco desse assunto, né? Zop se valeu aí da pauta do Ganso, por que não faria isso, né? Todo mundo que faz isso ganha a choromosca. Acho que é essa a ideia. Tem que ir passeando pra ter ponteiro. Biquíni, lápis de carpinteiro, porra, óbvio. É a conexão lógica. Claro, pô. Mas o que acontece hoje em dia quando a pessoa entra no perfil de outra pessoa e tenta buscar as fotos de biquíni e não acha? Não acha. Depressão. Não. Depressão. Exato. Súbita. Depressão súbita. Episódio passado. E qual a melhor... Não dá. Isso. Não, atraso de vida, abandono de lar. A pessoa até pega um atestadinho ali pra não terminar o dia. Pô, Pelo amor de Deus. Qual a motivação, cara? Não dá. O que acontece? A pessoa procura lá, não acha, fica aí, ó, com essa cara de Anderson Negão, assim, ó, meio perdido. Tá. Nem sempre a pessoa tá pra se matar, não. Calma. Achei muito cruel aí. Você acha que eu... Aí, Gabriel, mas faz tempo que ele não acha uma foto. Assim. Tá pesquisando errado. Tá pesquisando errado esse aí. Você acha que o Negão tá com cara de homicida? Amacida. Mas nessa madrugada aí, a gente achou até que ele tava se matando, porque ele fez uma chamada de vídeo com a gente na madrugada. 2h22 da manhã. 2h22 da manhã. Ah, tomar no cu, né? Se for pra morrer ou ser sequestrado, que seja durante um horário comercial. Chamada às 2h da manhã. Não, depois das 10, ligou pra mim, eu mando matar mesmo. Assassino, tô com o Anderson Negão. Mata esse filho da puta, me ligando depois das 10, vai, já desliga o telefone e liga pra Leandro e fala: ó, tá vagando aquela vaga aqui, tá liberando uma vaga. É do Leandro. Mas então, o que foi a maior invenção da humanidade pra combater a depressão? Súbito ou não? Puteiro. Exato. Não. Não foi. É pra gente tentar adivinhar. Não foi a Skylight. Foi o leite condensado, cara. Pô. Porque já leva a níveis sexuais e vai entender. Entendeu? Cara, é a prova de idiotas, que... né? A prova de idiotas que fazem um furo só na lata. Cara, tem que ser muito burro isso. Cara, não se prende a pessoa furra. Pra não dar problema com idiotas que só fazem um furo na lata, eles fizeram a caixinha, né? Mais fácil de abrir. Caixinha, vou fazer um furo na caixinha pra quê? É, você faz um rasgo e se não sair, você aperta, daí sai. Não precisa sugar. Mas, cara, leite condensado acho que resolveu muitos problemas de muitas pessoas. Trouxe muita felicidade. Não na família Zavani. Não na família. Trouxe desgosto e tristeza, mas daí, ó, exceção. Não para todos, né? Aí ele tava bem feliz, e a mãe também. Mas o... Conheço até pessoas que tinham esconderijos de leite condensado em casa. Que ali, em caso de depressão, em caso de tristeza, quebra essa vidraça e pegue um leite condensado. Ele tava na cristaleira, quebrava a cristaleira inteira. Era só abrir a porta, né? Não precisava. Aqui que eu deixei aqui, caralho. Sim, sim. Então eu acho que foi uma baita de uma invenção, cara. Aí tem uma polêmica envolvida, Gabriel Asbar. Primeiro, né, que você está falando isso com saudade no olhar, né? Deve fazer aí anos que não experimenta uma leitada condensada na cara, aquela que jorra, assim, pega no olho e vai escorrendo pra boca, assim. Aquela que fala... a Renata arranca a bosta, passa no pau. In my face, in my face. Tem 8 bolas. Não, mas ela passa, deixa secar pra ficar grudento, assim, e daí que ela come, né? Por isso que Ela pensa mania. Mas e aí? Leite condensado ou doce de leite? Pra você aí. E aí? Acho que o leite condensado ainda ganha, cara. Mas é, porque um é matéria-prima do outro, você sabe, né, cara? Sim, sim. Só que o leite condensado você consegue colocar, adicioná-lo em quase tudo. Ah, mais versátil, doce de leite, você não. Acha? É mais versátil, eu acho. Você consegue fazer brigadeiro, você consegue fazer... Você consegue fazer doce de leite. Você consegue pôr em outras coisas. Agora, dependendo do doce de leite, às vezes não vai rolar, entendeu? Você, você não vai pôr doce de leite num toba, vai ficar esquisito. Né? Então, meio... Tem razão. Você não vai, antes de colocar o biquíni, passar doce de leite? Aquela surpresa quando você tirar o biquíni. Não, ou pra grudar o biquíni e não sair com a onda, né? É melhor técnica. Então, eu acho que o leite condensado é da reina. Porque se você faz isso com leite condensado, as pessoas acham normal, né? Até te chupam, vou falar a verdade. É sensual, agora, se você faz com doce de leite, o pessoal acha nojento. Acha que você é tarado. Vai fazer isso na feira. Não vai dar certo. E outra, eu acho que tem uma questão importante. O leite condensado, você pode ver quase praticamente não há diferença de consistência, de cremosidade. De tato lingual. Agora o doce de leite, textura, cara, textura lingual. Tem um milhão de possibilidades. Daí você compra aquele tipos. Que você acha que é uma delícia, é uma bosta. É só açúcar, né? Não é o doce de leite que foi esquentado na panela de pressão. agora então tem que tomar cuidado aí, que o leite condensado tá vindo uma modalidade dele que é o desnatado. Meu Deus. Mas aí não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você não consegue dar ponto no doce, rapaz. É um terrível. É igual aquela salsicha em lata que vem uma salsicha branca lá e o pessoal chama de salsicha. Tem que ter outro nome. O gosto não é parecido com o da salsicha, não. Chama de Xande, Mas eu diria tínhamos uma denúncia aqui, rapaz. Opa. Aqui, ó, Luciano Dias falou: o vagabundo do meu sobrinho, Guilherme Cauã, roubou meu leite condensado essa semana. Tá não sei vendo? Se ele tá falando que ele tava dormindo e o sobrinho punhetou-lhe. Mas ele nem ia xingar, né? Não sei. Às vezes ele tava guardando, né? O momento de depressão. E Paulo, Henrique do Amor, mandou uma pergunta polêmica, que é as perguntas normais, né? As perguntas dadas polêmicas, colocada por Carol Barros aqui. Doce de leite melhor é o tipo cocada, o pastoso ou o ambrosia? Tipo pastoso, né, porra? E Evandro Condensado falou, leite condensado desnatado é igual travesti sem pinto, não presta pra nada. Exatamente. Você gosta mais do pastoso, Wesley Zop? Acho que o pastoso é melhor do que o cocada. Tá bom, é isso. Até teve um travamento que deu uma... Porque é isso. Melhor, né? Não tem explicação. Por quê? Porque ele se põe no meio do pão, põe no meio do arroz, ele se põe na baguete. O cocada é só ele aqui, ó. Tá ganhando. Você põe num potinho de sobremesa pra comer aquilo ali e talvez só tenha aquele pote. Agora, porra, pega um balde de doce de leite pastoso, você passa na tua casa, rejunta. Pinta a parede. Cara, tem muito mais versatilidade o pastoso. Mas lembrando que o doce de leite é o vilão, o herói é o leite condensado. Por isso, não sei se eu já contei no churume, quando minha mãe estava grávida de mim, ela conta que comia, tinha vontade e comia arroz com doce de leite, cara. Arroz doce chama isso, pô. Não, arroz salgado e doce de leite. Ah, arroz agridoce. Agridoce de leite, já falei. Cara burro, bicho. Que agrediu doce de leite. Nossa, burro é burro, né, meu? Mas tá, Anderson Negão, o que você trouxe? Você tá com cara de que vai mandar uma ótima. Não. No você tá fazendo a Genkidama das pautas aí nessa cabeça. Eu não diria uma ótima, eu diria uma... muito boa, muito boa. No campo das tecnologias aí... Opa, no campo das tecnologias, eu vou fazer um pequeno limiar histórico aqui. Caramba! Charles Babbage invertou. Pera aí. Deixa eu abrir o PowerPoint que você mandou aqui em anexo. Vai passando no celular aqui, ó. Vai ser aquela apresentação da faculdade lá que ele fez bem humorado. Né? Charles Baboso. Charles Babbage. Duas horinhas. Manda bala. De pura diversão. Charles Babbage inventou o computador na década ali de 70. O microcomputador ou o computador? Não, aquele computadorzaço. O prédio que era bom. Né? Primeiro aquele computador... lá no meu Benedict, Cutter Palin. Eu tenho uma pergunta. Eu já tô questionando o seu PowerPoint aqui que eu tô vendo. Mande. Hoje em dia a gente tem arquitetura de software porque o primeiro computador era um prédio? Exato, é por causa disso mesmo. O primeiro computador já era um PC gamer, porque era bem grande. Não era um PC gamer. Não tinha LED, não era PC gamer. Dava pra jogar golfe, mini golfe dentro. Isso não. A instalação era pôr um taco e uma bolinha dentro do PC. Ali na década de 70, inventaram ali a internet, protocolo da câmera TCP/IP, essas coisas aí que você usa hoje em dia. Você nem sabe mais se usa. Tá difícil. Aí depois veio Cristóvão Colombo e inventou os navegadores. É verdade. Ele inventou os navegadores, porque antes os caras eram chamados de retardado. Os caras, olha os retardados que não aguentam ficar na terra, vai no meio da água. Olha os idiotas lá, ó. Olha as burras. Daí que olha vem... as peixe-boi. Daí que ele falou: não. Tô boiando. Isso. Os caras inúteis, os caras boiando. Daí o Cristóvão Colombo, assim, como um Jesus da época, né? Chegou e falou: não. Não sou as bichas gordas. São. Como que eu posso dizer? Navegadores. Perdoe, pai. Eles não sabem que são bichas gordas. Os navegadores. Okay. Mas eu não vou falar desses outros gênios, não. O maior gênio da humanidade, do campo da tecnologia. É o cara que inventou a aba anônima dos navegadores. Esse sim me representa. Ctrl Shift N. Porra. Cara, esse no meio do shogunato japonês é quem inventou os ninjas, cara. É, porra. Você tem que entender isso, cara. O cara que inventou a aba anônima, ele falou: preciso ser um ninja da internet, cara. Como que eu vou fazer isso? Inventou a aba anônima. Ele criou a Kabum e depois a aba anônima. E aí, Anderson Negão, diga aí pro velho que tá assistindo esse gol, Rafael Madeira. Rafael Madeira nem sabe o que não que sabe é. Pra que serve? Não. É pra ver putaria. Você vai entrar na internet, você quer ver um Xvideos, quer ver um Pornhub, sei lá, e você tem um gosto peculiar. Não. Pessoas com a minha cara fodendo um cavalo, né? A minha cara entra em geradores de deepfake. Ele mesmo faz, só que coloca a cara dele no cavalo. Coloca a cara dele no pênis do cavalo. Mas a cara dele é alegrão, assim, né? Escondi, apareci. Coloca a cara dele também na pessoa fodendo o cavalo. Um negócio muito bizarro. No final é ele com ele mesmo. É um Inception. Peculiar, né? Mas caso aí, você que é uma pessoa, por exemplo, que a todo momento é vigiada, né? Precisa usar a abanônima mesmo no carro. Tem que usar, sim. Fica a dica, né? Pra você que tá no trabalho procurando a foto de biquíni da gostosa e também tá fazendo ali, e alguém vai aparecer, deixa eu rastrear o que você tá fazendo aí. Não, eu tô procurando a foto da gostosa. É sim, sua esposa, chefe. Ela que tá com a carteira de trabalho. Queria que eu chamasse de baranga? Exato. Eu nem acho ela tão gostosa aqui, mas quando eu coloco ela fodendo um cavalo, fica da hora. Como assim? Você nos acompanhou para Guadalajara? Você não seguiu? Não, eu tô supondo. Guadalajara, que é um ponto turístico de fodeção com cavalos, todo mundo sabe. Mas então é isso. O Negão procura, já deu até um título pro vídeo, chama O Labirinto do Falo. Mas é isso. Então, abanônima aí, o Negão, aí, uma grande invenção. Quem dera os navegadores antigos tivessem uma navegação anônima também, podia chegar aqui e pegar os recursos sem ter que gastar espelho. Exato. Tiveram que voltar embora das caravelas sem retrovisor. Isso é muito perigoso, pô. E aí? Para de tomar uma multa da guarda costeira. Ultrapassou em faixa dupla, caralho. A Companhia das Índias Orientais multando todo mundo ali, rapaz. E aí? Porra. Ah, pimenta, sal, pau Brasil, pera aí. Que tipo de lunático você é, levar pau Brasil? A sua embarcação já é feita de pau, filha da puta. Você tá levando um monte de pau, isso não faz sentido. Se a vistoria do seu navio tiver ok, você passa, vai. Sem retrovisor, filha da puta. Aí você tá brincando comigo, né? Aí não. Nenhum retrovisor, os três, o que você fez, porra? Ah, deixa uma Índia pra mim e vai embora. Vai. Mas então, o Anderson Negão, que na vida já fica nas espreitadas, né, nos becos aí, andando com seu sobretudo preto no calor, né, só para mostrar as rolas para as pessoas em lugares anônimos, em lugares que ele é anônimo, nada mais sensato do que usar uma aba anônima. Claro, né? Porra, lógico. É isso, então. Rapaz, quando eu falo de grandes invenções, poderia fazer igual o Negão, trazer os slides para falar do materialismo histórico, dialético, né, o método científico, coisas assim. Ah, isso aí não. Mas nada melhor, cara. Aí, Aí eu vou colocar entre os top 20, porque é uma coisa muito pessoal minha, assim, não é uma coisa... Babalu muito... Banana. Babalu Banana. Apesar excelente que eu gosto muito de tudo que é o gosto de banana artificial, cara. Eu gosto você muito. Não gosta da banana, né? Mas tudo não, que é eu gosto, banana... Eu gosto também, mas é que o... aquele chocolate do Caribe, por exemplo... Ah, aquele é muito bom. Você compra camisinhas sabor banana pra revestir a banana e ela durar mais? Nunca fiz isso, mas mas pretendo daqui pra frente. É uma bela invenção. Mas o que eu ia falar é do manequim de roupas, rapaz. Manequim de biquínis. Pode ser de biquínis, pode ser de vestido, principalmente de roupas femininas, cara. O manequim de roupas femininas. O manequim, eu falo aquele... aquele... ser humano de plástico. Um boneco. Um bonecão isso, sem cabeça ali. Um boneco, sim. Sem cabeça. Pode ter cabeça. Ah, mas acho, é raríssimo, é raríssimo. Eu acho que está entre as melhores invenções da humanidade que me atingiram pessoalmente. Por quê? Porque ali, entre os 7 e os 10 anos de idade, assim, mais ou menos, a minha avó louca era costureira, né? Aliás... ela já era costureira desde antes, mas é um período que me marcou muito. Costurava no trânsito. Ela costurava roupas para dar presentes para as pessoas, sabe? Isso, mas não para mim, não para mim, essas roupas. Não, para as pessoas. Exato. E normalmente eram para quê? Primas minhas, netas dela. E só que eram pessoas que moravam longe, que não tinham como experimentar o vestido. E aí eu servia de manequim para ela ali. E aí, então... às vezes, entre os 7 e os 10 anos, eu era obrigado a colocar um vestidinho para ver se estava adequado para ser da minha prima aquele vestido, para ver se estava com um bom caimento e coisas desse. E não chamava o seu irmão, porque o seu irmão violento com a bota no ramo. Batia na mãe e ia bater na tia também. Na avó, então, imagina. Mas o meu irmão tava lá para me zoar sempre, me chamar de bichinha, para me chamar de menininha. E eu ficava cabreiro, né? Mas eu era uma pessoa obediente. E aí, até que me revoltei, falei, não vou vestir mais vestidos, não, mano. Depois de três anos, sabe o que é? Eu levo uma revolta, mano. E aí, mediante isso, aí vieram os manequins de plástico aí, me salvando aí dessa humilhação. É mais pelo livramento que você acha que foi uma boa invenção. É porque eu era um garoto drag, né? Mas na obrigação, não é porque eu queria, entendeu? Era marrecona, era marrecona. E outra, então aquele vestido nem era seu, porra. Não era uma coisa pra mim, entendeu? Eu tava me sentindo ali um jovem de Taiwan que faz um Nike e ganha 3 centavos, mas nunca vai conseguir comprar um Nike, entendeu? Eu passava ali 30 minutos de vestidinho azul com fita, mas eu não tinha o vestidinho azul, não era pra mim. Na hora que ia pra um bailinho, ia de menino. Eu ganhava só a humilhação, Wesley Zop, só ali, ó. Meu irmão. Só ONU. Exato. Então, os manequins de plástico aí salvam vidas, salvam pessoas. Lives Manequim Matters, cara. É isso. Ajude agora o Manequim Sem Fronteiras. Exato. Consertadores de manequins aí, por aí. Boa, então, eu sei que é uma coisa que ajudou mais eu do que algumas pessoas, mas tudo sim. Bem. A vida é assim. Mas isso mas qualquer invenção é assim. Exato. O que é a humanidade se não você mesmo? Exato. A sua própria humanidade. E você, Wesley Zop, o que você trouxe aí de maravilhoso? Cara, eu tô achando meio chato você falar antes, porque o meu vai ficar muito ridículo sempre depois aqui, mas vou tentar. Na próxima rodada eu gosto disso. Ah, porque você começou com biquíni, daí qualquer coisa do biquíni não dá certo, não vai ser bom. Biquíni tá no topo. Depois você vem com ganso drag, Porra! Que caralho! Ah, na, próxima, na próxima rodada vai começar com o Negão, então daí. Mas você percebe que tem gente já fazendo pauta, né? A gente costumava não fazer, mas agora. Tem toda uma narrativa. Na já verdade, tem as pausas. Tem gente acusando o Negão aí de quê? De. Tá morto. Não, não. De olhar o que o pessoal comenta no chat e voltar a pauta dele. É isso. Mas, cara, talvez seja a melhor pauta seja nos comentários. É verdade. Ah, e mas... não, mas antes de eu falar da invenção, o Gabriel prometeu se lambuzar de leite condensado enquanto comia café, tomava café da manhã. As pessoas estão excitadas esperando isso e eu não estou vendo. Mas é que o Gabriel, desculpa, mas eu comi. É que eu comi pão com doce de abóbora. É, mas não soro, né? Tá tomando, porque até agora eu não fui levar para rolo. Tomou água, tomou água. É, tomou ele água. Tá meio cego mesmo, Zop. Né? Tudo bem. Bloqueei a tela. Tá. Uma das maiores invenções que eu acho, até pode até colocar no, isso no biquíni também, ou em qualquer coisa que tenha um amarris. GPS. Não, cara, pode falar cadarço, tudo, mas não o cadarço em si, porque o cadarço em si é só uma cordinha, não é a invenção em si. A invenção é o plastiquinho na ponta do cadarço. Porra, bicho! Quando perde aquilo ali, é inútil o seu cadarço. Plaquinho, bicho. Agora, você se plástico... sente um bosta. Acabou aquele plástico, você se sente um bosta. Tem que ficar passando com uma agulha. Pra... Nossa, puta trampo, bicho. Então, plastiquinho da ponta do cadarço, uma das maiores invenções que tem. Porque quem inventou o cadarço não inventou com o plastiquinho. Inventou, vou usar uma cordinha para amarrar. Não. Bom, mas usa isso aqui na ponta. Porra, esse cara é gênio. Isso é genial. O cara inventou o cadarço, ele só falou, ó, vou pegar uma corda, eu preciso de uma corda pro meu tênis. Ele amarrava uma corda normal em volta, entendeu? Deus, cara, ah, por que você não faz uma cordinha pequena? Foi isso que aconteceu. Uma mini corda. E aí, né, existe uma alternativa, né, tem pessoa aí que tá sem plástico no cadarço, já quer cometer suicídio, cortar os braços, colocar três dedos no cu, tem gente que tá assim, não precisa, você pode ir ali com um isqueirinho na ponta do cadarço, ó, isqueirinho, queimar a pontinha, não vai ficar igual. Né? Não, nada vai ficar igual. Não vai ficar igual. Igual não vai. Não, fica... o escapamento do meu carro não ficou bom quando ele rachou no meio. O que, que eu fiz? Cortei uma lata de spray ali, amarrei em volta ali. Com abraçadeira. É isso, com uma abraçadeira, uma lata de spray. Não ficou igual, ficou excelente. Ficou top. Ficou mas... muito melhor, puta ronco, bicho. Parece um Mustang quando eu acelerava, porra. Pena que você colocou o spray ainda cheio e vai marcando o seu caminho. Ah, mas daí é bom porque ele já tem um GPS natural. Exato. O GPS da onde foi, mas... não pra onde vai. Mas não querendo aqui iniciar um Gambiarrices 2, não. Mas com muita vontade de gravar esse episódio... Sim. Ou então você pode pegar uma iguaria hoje em dia, um canudinho de plástico. Ah, iguaria de tartaruga. Prender na ponta ali com cola instantânea e você refaz a sua pontinha do cadarço, cara. Caramba! Muito bem! Mas refaz a genialidade da pontinha. Mas adorei. E aí o Wesley Zop já falou: muitas vezes você fez isso, vai ser navegador anônimo. Cai no mar, vai ser atacado por tartarugas, você vai morrer? Não, você já tem um nunchaku contra tem tartarugas, arma, rapaz. Onde você bate as pontas de canudo nas tartarugas e elas vão morrendo sufocadas ali. Oh, que... tartaruga você pega a tartaruga no mar e deixa ela de perna pra cima, ela não vai saber nadar. Tartaruga tem nojo, mirar. Rapaz, de canudo. Ela vê o canudo já. Ai, alguém meteu a boca nisso. Meu Deus. Tô sufocado, não consigo respirar. Porra! O que fizeram comigo? E olha que eu era ninja, pô. Tamar! Malditos navegantes! Realmente, aí... É uma boa inversão aí, tá? Entre no top 53 aí, o plástico. Excelente. E você, Gabriel Asbar, que trouxe aí como invenção aí importantíssima para a humanidade? Olha, eu gostei, enquanto a gente estava falando as outras invenções, eu acompanhei afinco aqui a apresentação de PowerPoint de Anderson Negrão. Aliás, muito educativa, gostei. Exato. Só que eu percebi... Não precisava. Trabalha mesmo com rola. Filho. Engraçado que todas as setas têm rola, né? Mas tudo bem. Tudo tem seta, rola. Né? O número do slide tem rolo ali, os mapas rolos, os gráficos quando... são rolos, tudo é rolo. E quando tem que ter uma seta bem fininha, tem uma rola na ponta, um candiruzinho. Mas não querendo fazer referência à invenção do Zop, mas eu percebi que o Negão deixou uma ponta solta. Ali na apresentação, no final da apresentação. Que, ali quando misturou acaso. Guadalajara com grandes navegações, eu achei que ficou corrido, né? O caminho das Índias, porque o pessoal ia embora derrubando índias no mar. E daí, tipo João e Maria, só que com índios. O escapamento era índia segurando ali, rapaz. Mas o que acontece? O que acontece? Foi muito de encontro a uma das minhas invenções aqui que eu queria trazer. Você tem um PC na sua casa, você tem um navegador com aba anônima, mas existe uma coisa que é muito importante que você tenha. Filtro de água. Não. Também. Leite americano. E além de leite condensado. Sim. É muito importante que você tenha muitos gigas de memória RAM. Isso é verdade. Mas, Gabriel, eu sou ignorante. Porra, hipócrita! Quem está falando comigo? Douglas, matador de velhos ou o que deixa passar? O que deixa passar é ignorante mesmo. André Reis tá, ó, e o Palito, ó, ele nem sabe o que é uma memória RAM, claramente. A pergunta dele é: e o Palito? Explica aí o que é memória RAM e por que ela é importante, rapaz. Eu já vou explicar por que ela é importante e as pessoas já vão entender. Mas basicamente ali, como o Zop já me deu teleaulas de memória RAM, ela vai servir para, como se fosse um neurônio, ela vai pensar ali o que está acontecendo, as transferências de dados e os dados voláteis. E para que você precisa de muitas memórias RAM? Cara, eu não sabia que ia precisar de faculdade para entender esse episódio, não. Tá difícil. Achei que ia ser entretenimento. Tô suando. Suando sangue. Mas agora, por que ela é muito importante? Porque se você tiver ali 2 giguinha, 4 giguinha, você não vai conseguir abrir 22 abas na sua navegadora anônima. É verdade. Aí fudeu. Você vai abrir 2-3 no máximo, cara. No máximo. E, cara, pra que você vai usar o computador? Pra abrir 3 abas? que é isso? Ah, pra nada. Uma pro biquíni da mulher do chefe, outra pra gostosa que trabalha do seu lado. E outra pessoa vizinha. Cadê o do trampo? Cadê a gostosa do RH? Cadê o aumento do seu pênis? Não cabe. Porque o brasileiro é, acima de tudo, um esperançoso, rapaz. Ali, ó, 3 centímetros em 7 dias é o que te prometem, cara. Cadê aquela propaganda que abriu no meio das abas e você nem sabia? Exato. Começa um som, você fica que nem louco procurando de onde tá vindo aquele som, porra. E sempre é um anúncio de motel. Impressionante. Os caras adoram pôr música no site. E aí, pra baixar aquele filminho pirata, você vai baixar o primeiro que você vê? Não, rapaz. Não. Tem que ir ali, ó. Vi. Você vai estar com uma aba aberta ouvindo o Chorume. Porra, cadê? Não tem. Então, é isso aí. Memória RAM, devia chamar a memória abas, rapaz. Exato. Esse é o problema. Por isso... Memória aba do Chrome. O mercado de memória RAM está falido. Não sabe explicar para que usa, cara. Eu quase vendia do meu computador aqui pro SDZ, cara. Eu acho que eles não deviam especificar ali, ah, não, esse PC tem processador tal, tal, tal e tem 8 GB de RAM. Não, não. Coloque ali em abas de navegador. Nossa, em abas de navegador. 150 abas do Chrome. Exato. Mas o velho vai ficar porra. 150 abas é igual 150 páginas de um jornal, rapaz. Um jornal você consegue ficar com 150 páginas abertas? Não dá pra ficar. Não dá. Então a memória RAM é uma baita de uma invenção da humanidade. Uma puta ferramenta, cara. Chadia Fernanda ficou até admirada. Aqui é o Telecurso 2000 de informática para concurseiro. Que é o mais difícil. Telecurso 2000 mais difícil que tem. Que você compra, na verdade, nas bancas, né? Vem os folhetos e cada folheto vê uma peça e no final você monta um monitor de 30 quilos. Às vezes faltam algumas peças, viu? O Wellington Jazim falou: por isso que eu ouço aba, tá vendo? Ó, velho, não sabe coisa nenhuma, tá vendo? É um ignorante. Dá pra abrir uma playlist inteira com muito. Dá pra ver a discografia do aba, de tantas abas que você vai abrir. É isso mesmo. Então, parabéns aí. Acho que todo mundo já tá passível de entender, todo mundo aqui que está assistindo, 150 pessoas aí, um pouco mais, já são técnicos de informática. Parabéns! Só com esse curso. Peguem os seus diplomas aí. Coloquem no seu LinkedIn, já estão prontos. Baixe seu diploma aí da palestra do Osmar. Não precisa, é só tirar um print. Tira um print e mostra. Você tem que falar baixo para parecer que é PDF, pá. Foi assinado digitalmente. Mas é que aí o cara vai querer abrir em outra aba, rapaz. Vai conseguir. Agora ele sabe como fazer. Muito bem, e você, Anderson Negrona? Roubaram a sua ala da informática, que você que é o nosso especialista em tecnologia. O que, que você trouxe? Eu vou sair da aba da informática e vou para a área da engenharia agora. Engenharia. Uma das maiores invenções que esse mundo conheceu, não saiu do papel ainda, mas a hora que sair, vocês vão ver. Então não conheceu, pô. A Sagrada Família, Sagrada Família. Não, mas quem esteve no Polivalente conhece essa sagaz invenção. Eu não conheço. Será que o sagaz invenção? Quer que eu tire o zop da chamada? Já que... pode deixar ele aí, que quem sabe ele nos ajuda. Eu já sei que tá vindo. Eu até vou pedir ajuda aí a meus amigos mais letrados. Vai explicar essa invenção maravilhosa. Mas é filha da puta, não é? Mas é um arrombado. Diga aí qual é a invenção, rapaz. Hoje em dia a gente tem um trânsito caótico aí nas grandes capitais. Beleza? E no país, rapaz. E no país inteiro. Até a americana tem trânsito. Sumaré até nas navegações. Nem são mais grandes, cara. Até para se aportar ali. Não tá fácil. Não tá fácil. Então, tá foda sequestrar alguém, né, Negão? Todo mundo vê, fica parado. Não tem abas anônimas na rua. E você nem consegue fugir com a sua Kombi sufilmada, né? Você anda 10 metros, pega trânsito, pô. Exatamente. Mas eu tenho a solução para os meus problemas, cara. Uma máquina voadora feita de velcro. Feita de velcro? Com velcro. Com velcro. Eita, com velcro? Exato. O que acontece? É inusitado. No Polivalente, a gente tinha uma disciplina que se chamava Projeto Técnico Científico. Sim, onde muito bem. Alguns propunham novas invenções, né? E a gente tinha um amigo, né, o Léo, que ele propôs o quê? Inventar Ali no uma segundo ano do ensino médio, uma máquina voadora. Uma mochila jato. Não, era uma cadeira, era uma cadeira. Era tipo uma cadeira com uma hélice embaixo. Embaixo? Perigosíssimo. Não, mas aí que tá. Aí que tá, perigosíssimo, uma cadeira voando. A pessoa vai cair de lá de cima. Não vai, não. Ele arrumou uma solução. Ele arrumou uma solução. A gente vai fazer um assento de velcro. E a pessoa vai sentar com uma calça de velcro. O cara ia ter um macacão de tipo Fórmula 1 de velcro. Aquele disse que jogar anão no alvo. Talvez tenha saído daí isso. E aí, ó, virou uma piada interna, a máquina voadora com velcro. Realmente, cara, já pensou? Você precisa sair pra atender um cliente, vocês, ó. Vou de moto, vou de carro, vou na pernada, não, vou na minha cadeira gamer que também é voadora, só deixa eu pôr meu macacão de velcro, mano. Pela segurança, o EPI da cadeira é o macacão de velcro. Exato. Não, o foda não era isso. O foda era se tombasse a cadeira, né? Porque o senso de equilíbrio é quase zero. O cara ficava preso ainda, porque tá. Ah, filha da puta! Eu cheguei, mas não consigo sair, né? Não. Ou a hélice tá aqui pra impulsionar a cadeira pra cima, daí vira e vai. Vai igual um piropobre. Mas é isso. Então foi uma invenção que prometeu aí pra humanidade. Aí. A gente tá tirando sarro hoje. Daqui tá 3 anos, todo mundo na sua cadeirinha voadora aí. E aí? Nunca sabe o futuro, cara. Teve mas um eu cara... não quero usar na cadeira gamer, porque a cadeira gamer tem muito mais peso que a outra e eu já sou pesado. Não tem como uma cadeira vai. Cadeira escolar, vai lá. Cadeira escolar. Cadeira escolar. Com a carteirinha aqui, ó. Velcro, pá. Segurou aqui. Eu acho que é. Não querendo me influenciar a invenção de vocês, mas. No último episódio, né, que a gente reclamou que algumas coisas não tinham sido inventadas ainda, né? Tipo a máquina de café que avisa quanto falta de café para acabar. Sim. E o chuveiro que avisa quantos banhos falta para queimar. Um Sim. cara aí falou que vai fazer o TCC dele de engenharia elétrica baseado nessas invenções aí. Quero ver, quero ver. Aí eu quero ver o trabalho feito com todo tipo de rola, igual o Negão mandou esses slides. Isso que eu quero ver se vai estar no TCC. Não, e diria mais. Ele vai fazer o trabalho dele baseado nisso e vão ter muitos pedidos, muitos. Ele não vai dar conta de entregar se não tiver uma máquina voadora, cara. Puta que pariu. Que ele pode pôr a mercadoria do velcro e mandar ela sozinha. Assim. Um dronão. Ai, João. Muito bem, então, como eu tinha falado, né, agora quem começa é ele, Anderson Negão, aí pra valorizar a pauta do Zop. Valorizar qualquer coisa sendo dita depois. Ele não tem medo não, cara, ele é um inventor. Não, sem medo. Cara, eu tenho que agradecer muito uma invenção do ano passado, um chinês aí mandou muito bem. O cara que inventou o coronavírus, velho. Esse cara é um gênio. E aí, diga lá. Parece que era o Zop que começava, né? O cara lançou um vírus aí que mata velhos. Começa aí, já ajudando aí a população. Concordo. Mata velho, pra mim, é a solução da maioria dos nossos problemas. Ponto bom. Matou velho. Com corona, mas só no mercado ou em qualquer lugar? Qualquer lugar, matou velho. Ajudou, beleza. Vai abrir vaga pros mais jovens, vai acabar com o problema de desemprego. Acabou o problema do trânsito. Nem precisa mais da máquina voadora. Nem precisa mais da máquina voadora. Os velhos roubando emprego das pessoas. O ônibus não vai lotar com gente andando de graça. Isso é vantagem. O pessoal de Santos lá vai ficar feliz. É isso. E, cara, quarentena, você fazendo home office. Não tem nada mais sensacional que home office. Mas você já trabalhava de home office, filha da puta. Mas era só 3 vezes por semana. Ô, desgraçado. Ô, teta gorda. Ô, peixe boia. Filha da puta arrombada. Mas eu sou tão altruísta. Eu não penso em mim. Eu tô pensando em todo mundo aqui. Dessa porca dessa casa dele desde 17 de março. O que ele tá falando, pô? Ele tá aí desde 17 de março gozando em meia, esse filho da puta. E joga pra trás. Goza em meia e joga pra trás. Hein? Não tem que usar meia na vida, tá, né? Filho da puta roubado. Acho que é uma bela ideia, vou fazer isso hoje. Mas tá bom, né? Eu tenho que admitir aí que o coronavírus é uma boa invenção. Por que, Wesley Zop, você acha isso? Por que que é uma boa invenção? Exato. Cara, tem o lance que tudo vai fora melhorando. Fora matar velhos e aí... A parte tecnológica teve que dar uma melhorada nas lives, professores dando aula no YouTube, depois só falar, ah, assiste lá o vídeo tal. E os professores estão na praia, estão tranquilos. Exato, mas trabalhando um pouco. É pouquíssimo, entendeu? Mas o principal ali é pessoas usando máscaras estilizadas na rua agora. Agora vai ser chique andar com máscara. Ou uma forma de máscara na máscara vai ficar chique. O cara aí do corona, o coronavírus aí foi genial, porque agora, com as máscaras, você não sabe mais quem é feio, cara. Não existe mais pessoa feia ou bonita. Acabou. Aí, não existe mais. Acabou o senso estético das pessoas. Você pode saber quem é gostosa, quem é gostoso, mas feio. E aí? Se tem os dentes na boca? Se tem o nariz torto? Não tem. E aí? Tem mais de cabelo. Acabou de cabelo. Cara de fofão. Acabou. Exato, não, aí, ó. Tirando o Anderson Negão, que é feio até de olho, mas o restante das pessoas. Tem esse olhar profundo, né? Profundo da cabeça. O ruim do Anderson é o olhar dele. É, ele tá arado. Ele tem que usar máscara no olho, realmente. Mas a maioria das pessoas aí não dá pra você saber mais que é feio, que é bonito. Então, todo mundo é feio ou todo mundo é bonito, cara. Mediante as máscaras. Eu acho o seguinte, o pessoal costuma falar assim, não, mas a invenção tal, quer ver se foi bom para a humanidade. Não. A invenção, se ela for boa, ela atendeu o que ela tinha que atender. Exato. Para que serve um vírus? Não é para proliferar e matar gente? Então, ele foi bem feito. Ele é eficaz. Exato, cara. Não existe invenção boa ou ruim, cara. É o uso que você faz dela que torna ela boa ou ruim. Exato. Então, se você for pensar aí, tô trabalhando pouco, quero trabalhar de segunda a segunda. Pô, um vírus me ajudou, agora eu tenho que ficar atendendo as pessoas que trabalham com home. Porra, olha que útil pra caralho. Pra aquelas pessoas que tem síndrome do pânico, cara, e já não queria sair mesmo. E aí? Não precisa uma vez, desculpa. O Ganso falou que chega numa certa idade, não sei que episódio que foi, chega numa certa idade, você não precisa ter mais amigos. Você não precisa ter mais. Você tem que ter aquele limite de amigos. E eu sou frital, que sempre tento fazer amizades por aí. Com isso, já perdi 11 amigos pro corona. Então tem vaga. Abriu vaga para mais amizades. Ai, é só porra! Tá vendo? E pela cara de Anderson Negão, vai abrir mais uma aí. Mas então é isso. Coronavírus veio para ajudar a humanidade aí, veio para fazer aquela limpeza higiênica, veio para fazer aquela lá. Às vezes, cara, é isso aí. Não é só pra matar velho, é pra matar quem tem imunidade fraca também. E outra, por exemplo, é que a gente só pensa no nosso caso, né? Brasil é fácil, Brasil é jovem, Brasil o cara mergulha no esgoto lá, não acontece nada. Mas, por exemplo, Na Itália, cara, seleção italiana, a média dos jogadores 60 anos de idade. Como que o técnico vai propor uma renovação se os caras estão vivos ali? Tem, percebe? Agora, só vai ver. O cara senta pra fazer a convocação, o primeiro nome, Gattuso. Você fala, porra, bicho. Pirlo, o cara tá convocando Pirlo aí. Entendeu? Roberto Baggio. O cara falou, menino Baggio aqui. É o menino Baggio pra jogar aí. Percebe que, então agora, ele tem essa desculpa, entendeu? Antes, quem convocava eram os jogadores que convocavam o técnico. Agora vai mudar. Sim. Então, parabéns, Anderson Negão. Você é um merda. Não tem nada a ver aqui com o tema, não. E aí, Wesley Zop, agora ficou fácil. Pior que não vai ficar. O meu deve ser pior. Rapaz, agora que enfiada na cara do gol te dei, irmão. Rapaz, agora você tá se sentindo giba. Deu essa levantada só pra você cortar. Nossa, coitado, rapaz. Não, agora... pior que não. Vai que é sua. Vai que é sua careca. Vai que... Não, ele me deprimiu com isso daí, bicho. Mas tudo bem. Cara. Ele me deprimiu. Depressão súbita. Como a gente aceita um merda desse aqui na bancada? Não, mas é depressão com a vida mesmo. Depois eu vou fazer uma ligação, uma chamada de todos aí para eu falar que eu tô em depressão. Depois disso, eu tenho outras coisas aqui, mas eu quero citar o depressivo aqui agora. Vai. Calendário. Pensa no calendário. Calendário. Calendário tem meses, os anos, e o ano é definido pela... Pela volta que a Terra dá ao Sol, daí completou um ano. A translação ali. Muito bem. Isso define o ano. Não, eu tô falando porcamente, Ganso. Desculpa se eu não tenho termos técnicos. Não, é bom, boa definição. 365 dias e 6 horas para dar toda essa volta. Um ano. Beleza. Só que, se você for parar para pensar, é um dia após o outro. É um dia após o outro. Não. É um dia após o outro. Tem dia frio, tem dia que chove, tem dia quente. E para mim, todo dia agora é dia de trampo, então não tem dia de folga. Um dia atrás do outro. Ah, tem feriado, feriadão, não importa, estou trabalhando. Pá, feriadão. Beleza. Um dia atrás do outro. Daí, a partir de um tempo, surgiu comemorar o ano novo. O cara esquece todos os problemas do ano passado para falar assim, agora sim, vida nova. Agora eu vou fazer tal coisa. Faz planos. É uma cheirada de cocaína que o cara dá. É uma injeção de adrenalina no coração que o cara se dá. Adrenalina. Pá! Aqui, cadê a cheirada? Ah, agora é ano novo, porra! Caraca, mas é um dia que eu vou. A invenção do ano novo, bicho, eu achei genial, cara. Genial! Porque senão seria depressivo demais só um dia após o outro e aquilo não tem uma objetividade. A partir do momento que, vai que o 2020 está acabando, gente. Vai começar o 2021, vai ser melhor. Não vai, é um dia após o outro, caralho. Talvez seja melhor porque só no ano novo você dá aquela cheirada na carreira, só por isso. Mas dá 3 dias, você tá depressivo de novo, cara. Ainda mais Gabriel, sabendo que Gabriel, não Oi. Sabia que era o... Voltou a ser uma depressão súbita. Eu acho a boa invenção o ano novo. Isso é fantástico, bicho. Fantástico. O Réveillon. Réveillon. Não a festa em si, mas a renovação. Pessoas católicas fervorosas pulando 7 ondas pra filha da puta da Iemanjá, caralho. Não, é isso. Falando, todo mundo tem todas as religiões da hora ali, e todo mundo cheirado, e todo mundo é isso que eu tô falando. É uma farofa de ovo sem ovo, rapaz. E da areia, caralho. É isso. Mas realmente, apesar da sua abordagem depressiva aí... Depressiva e drogada. Mas eu realmente tenho que concordar que a invenção do, do, do, do cerimonial Ano Novo é alguma coisa que traz esperança para as pessoas. Né? Realmente é um negócio aí que as pessoas enxergam como renovação e aí acham que podem trabalhar mais, emagrecer mais, ficarem mais gostosas, usarem mais biquínis e por aí. Então, elas enxergando que vem, não vou vestir vestidinhos que minha avó tá fazendo, não. A pessoa sente aí um momento de renovação. Eu vou mudar. Exato. Foi uma grande sacada, porque poderia ser, sei lá, o cara que não inventa as coisas direito, poderia, sei lá, o São João ser a data, né? De todo mundo. Qualquer coisa. Não faz sentido nenhum, né? O seu aniversário mudou o ano pra você. É isso. Não é. Entendeu? Tem que ser o mundial. Então é verdade, sei lá, o dia de São Cristóvão, né? Que era um grande navegador, inventou os navegadores. Né? Esse tipo de coisa. Um santo navegador. Então, realmente, o cara que inventou aí conseguiu colocar aí um reset na humanidade, aí um save point, colocou um save point. Pô, quem é gamer vai entender aí, que dá uma aliviada ali. Entendeu? Você sabe que vai ter chefão. Você sabe que ainda vai ter chefão, você sabe que você tá no nível 15 ainda desse RPG chamado Vida, mas sei lá, dá uma tranquilidade. Por pior que esteja 2020, você não vai voltar para 2019, vai. Exato, você pode ter, pô. No 2022 não vai ser um outro 2018 onde vão eleger um burro para presidência. Isso daí não vai acontecer, cara. Não tem como piorar as coisas com o passado. Exato. O passado é uma veste que não cabe mais. Porra, nossa. Esse daí é pra tatuar nas costas. Não vou tatuar, porque na dele mostrar na teta. Muito bem. Então. E aí você, Gabriel? Agora Gabriel ficou porra. Ficou fácil, hein, bicho? Olha que passe! Tranquilo. Olha que. Tranquilo, porque quem levantou essa invenção aí foi o Ganso. O Zop é um bosta. Ô, Gabo, vou te dizer uma coisa aí, porque meu avô falava, né? Falei de futebol no último episódio, meu avô falava, cara, não existe time bom contra time ruim. Quando você vai jogar contra time ruim, os dois times parecem que é ruim, cara. Porque nunca dá certo, nunca dá certo. E aí tá igual assim, não adianta ter esperança que o time aqui é ruim. O Negão tocando full stop. Tropeça, bate a cara na trave. O cara toca a bola, parece que ela é quadrada. Ela vem. Parece que tá tocando a cabeça do Bolsonaro. Lá vem. Você viu, né, nas internet, o cara que fez a cabeça do Bolsonaro pra jogar futebol? Imagina, nossa, assim. Pegou na orelha da bola. Literalmente. Na orelha da bola. Mas manda aí, o que que você trouxe aí? Cara, eu trouxe uma coisa que é uma invenção muito importante. Acho que, não sei, 99% das pessoas usam aqui. E tem uma pessoa que está aqui participando que não usa, mas eu vou dar essa dica, né? Vou dar essa dica. As pessoas dizem que é muito importante estudar e tal, não sei o quê. Fazer faculdade. Fazer slides. Eu queria falar... Slides. Aprender coisas. Mas eu queria falar de uma instituição de ensino muito importante, cara. Não está patrocinando a gente, mas eu queria falar que... Santander Education. Isso. Aprenda a usar o crédito. Deposite com Santander Education. Deposite mais R$600 na minha conta. Mas eu queria falar de uma instituição de ensino muito importante chamada YouTube. E cara, por que que eu tô dando essa dica, essa invenção maravilhosa, que você pode aprender quase tudo ali no YouTube? Aprender informática aqui hoje. Por exemplo, Aprenderam a história da humanidade com o Anderson Soregão aí. Você pode aprender a consertar um escapamento com uma lata de spray. E braçadeira. Você pode aprender álgebra. Você pode aprender a refazer a ponta de um cadarço. Pode ser com canudo de plástico, com durex, com um pedaço de caneta bic. Com bigorna. Com bigorna. Pode aprender o quanto é ridículo ser gordo e careca. Pode aprender. A se colocar na sociedade. Você pode aprender como ser youtuber. Você pode aprender a ser como ser pode youtuber. Aprender. O youtuber mais silencioso do mundo. É difícil, hein? Aquele youtuber que não fala nada. Sabe o que você pode aprender também? Você pode aprender a configurar áudio no PC. Não, a partir do momento que você aprende a configurar o áudio no PC e grava um podcast, não tem retorno. Olha só. É isso, cara. Impressionante, é verdade, não é? Concordo. Mas sabe o que é isso, Gabriel Osmar? É aquele filho da puta que ele só lembra de configurar o áudio na hora que vai gravar a porra. Ele passa a semana inteira achando que tá de boa, chega na hora de gravar e... Ai, caralho, porra! Mas de quem grava você tá falando? Como convidado, e grava como convidado nos outros podcasts e não tem retorno nenhum. Não sei de quem que o Ganso está falando. Não sei. Não, um exemplo. Mas o melhor de tudo é que você pode aprender tudo isso sem ser perito na área. Ou seja, para aprender a configurar áudio no PC, você não precisa ser técnico informático. Não. Mas se você for, às vezes você nem precisaria estar vendo essa aula. Talvez você teria que estar fazendo a aula, ministrando a aula. Talvez seria melhor você esperar o ano novo para zerar a vida. Falar, não, a partir desse ano... Mas aí você tá exigindo competência, né, Gabriel? Aí você não pode exigir competência das pessoas. Então é isso, cara. É a melhor invenção de educacional aí. Temos o YouTube, cara. YouTube e para aprender que o YouTube é uma das melhores invenções, as pessoas estão vindo isso no YouTube. Isso é exatamente. Elas vão lá, no, às vezes, no Vimeo, como aprender coisas no YouTube. Pesquisam lá. Ou vai no Google, como pesquisar no Google. E esse tipo de coisa, cara. Isso. Mas ó, o Gabriel tá falando isso como se fosse uma coisa aí irônica, né? Ele tá falando como se fosse uma coisa não, é verdade, pejorativa. É verdade. Muitas pessoas não sabem dessa lição que o Google e o YouTube ensinam as coisas, porque eu vejo lá no Twitter pessoas que vão lá e perguntam assim, gente, como faz tal coisa? Dá uma vontadezinha de chegar lá e falar, olha no Google, não sou seu Google particular, não, filha da puta. Não, porque quem é prestativo e responde ali, pesquisou no Google para responder. Ou o cara vai no grupo de WhatsApp perguntar alguma coisa, entendeu? Não, é diferente, é diferente se o cara for, aí... Se o cara for no WhatsApp e perguntar como come buceta, aí é diferente. Não, é totalmente diferente. Porque no YouTube ninguém sabe fazer essas porra não, entendeu? Isso daí não tem YouTube, isso daí não tem. Daí... Não, deve ter, mas ensina errado. Não, cara, é na teoria. Não tem nada de prática. Entendeu? Então, aí tudo bem. Vídeos, né? Agora o cara perguntou, quem conserta painel elétrico do carro? Aí não, porra, aí eu não ia no Google. Não, mas pergunta. Inclusive, aí os caras das internet aqui que tá do lado, ou os caras do chat vão saber aí, provavelmente. Mas tem um site que é vinculado ao Google, se não me engano, que você entra lá e põe a pesquisa e ele Google te gera imagem. Um link... Não, te gera um link para você mandar para a pessoa um GIF de digitando ali na barra do Google e mostrando como quer pesquisar aquilo que ela perguntou. Então isso é genial, cara. Porque quando o cara te pergunta isso, você manda essa merda para ele. Fala, faz isso. É uma boa. Então, aí a sociedade tem que aprender a pesquisar no Google aí. E às vezes... Google GIFs, às vezes recebe uma coisa ali que é muito tipo muito perto da... É um negócio basicamente real, né? Não tem como você saber que é mentira. Tipo, sei lá, chefes de pizzaria estão usando cascos de cavalo no lugar de orégano. Você, porra, isso daí obviamente é real, né? Mas não custa nada. Não é mentira isso. ninguém mentira isso sobre isso. Ninguém mentiria sobre isso. Mas não custa nada ir lá no Google e pesquisar aí se realmente alguém não faz isso. Porque fazer, sim, todo mundo faz. Tem gente que fala que usa planta pra colocar, mas é terrível. As coisas natural faz mal, eu acho. Agora que já que o assunto é esse, internetica, e quem manda no podcast é nós, vamos começar aqui. Eu queria trazer um perfil psicológico a ser estudado aqui, meu senhor. Eu queria, agora tá, a gente está zoando aí de pesquisas em Google, YouTube, mas eu queria que a gente, eu não sei se vocês já filosofaram sobre isso, mas eu ao tempo todo, cara, tirando essas indústrias da fake news que a gente tem hoje, né, esses políticos que produzem fake news para aí ganhar um poder político, mas existe aquela pessoa que ela tem a disposição de gravar um áudio no YouTube, no WhatsApp, e ela se coloca como alguém importante, não revela o nome, né, mas é alguém importante que não tem como se provar se existe ou não. Tipo, sim, a pessoa fala, ah, eu sou o Juarez, eu sou o taxista aqui, né, na Grande Americana, e acabei de ver um saci de duas pernas, rapaz, e por aí vai. Entendeu? Raro. É raro. Daí o cara, ele fala, eu sou taxista há 13 anos aqui, faço tal linha, papapá, não sei o que lá. Cara, e ele, lógico, ele coloca de forma convincente tudo, às vezes atuações péssimas, tudo bem. Qual é o perfil psicológico dessa pessoa que perde o seu tempo pra gravar a porra de um áudio desse, cara? Que pessoa é essa? Por que que ela faz isso, cara? Ela é muito inútil, não tem motivos. No começo dos Uberers, tem um taxista que eu conheço aqui. Olha lá, olha lá. Olha o filho da puta gravador de áudio. Wesley Zope, técnico informático de americano. Ele pediu pra filha dele gravar, falando que ela pegou um Uber e foi molestada. Percebe que ele pediu pra filha dele gravar e tornar público que ela foi molestada por um cara do Uber, sendo que pra poder combater com o taxista. Por que esse filho da puta que é taxista não levou a filha, então? Caramba! Porra! Bicho! Ele falhou a reconhecer a voz e tal, foi até denunciado, mas o áudio que ela foi molestada rodou, tá? Existe. É, né? Não se apaga aquilo, pô. Então, mas entendo o que você quis dizer. E aí, Gabriel Asbar? Não, eu acho ridículo isso, cara. Não, e assim, é o que você falou. O cara, a pessoa manda o áudio, não, eu sou fulano de tal. É sempre a carteirada, né? Eu sou infectologista. Eu sou neurocirurgião. No Dr. Tube. Neurocirurgião no Dr. Tube. Eu sou barbeiro cirurgião. Você fala, porra, o cara é quase uma entidade, né? Sempre uma carteirada e depois ele fala uma lorota merda do cacete, né? Não importa aquela qualificação que ele falou. Não, não tem nada a ver. Não importa. Mas, cara, isso aí é um... Ah, é demência. É demência. É isso. E aí, Anderson Negão, você que é o nosso especialista em psicologia e tecnologia aí, o que você acha? Psicotecnologia. Eu acho que não importa o dia, não importa a hora, as pessoas precisam ser ouvidas. Não, 2 horas da manhã, filha da puta. Mas 2 horas da manhã também, não sabe. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Muito é isso bem. Aí, vamos ouvir muito as pessoas. Bem. Então, vamos para o nosso último bloquinho de invenções. Invenções rápidas, por favor. Não quero ouvir Wesley Zop e Anderson Negão discursando merda por duas horas aí, não. Okay. Pelo amor de Deus. Muito bem. Sem explicação? Não, como explicação rápida, né? Pelo amor de Deus. Ah, pode até ser sem explicação. É. Não, porque tem coisa que é autoexplicável. Autoexplicativa, é. Então, é... Uma grande invenção aí da humanidade, um costume, faz parte do nosso folclore aí. E isso, eu tenho a coragem, a certeza de afirmar que... 98% da população faz, né, essa atividade física, que é a famosa esfregadinha atrás das orelhas, né, cara? Esfregadinha atrás das orelhas é a... Pra conferir o chulé de orelha. Isso, exatamente, rapaz. Costume folclórico mais presente na humanidade. Tem pessoas que não cutucam o nariz, tem pessoas que não passam o cotonete no ouvido, tem pessoas que não olham o papel higiênico quando caga e limpa o cu, não, né? Não tira o queijo na cabeça do pau. Tem pessoas que não fazem isso, né? Mas um chulézinho de orelha, conferida de chulé de orelha, rapaz. Mas o então, tem gente que não vira o cobertor do umbigo. Mas... Chulé de orelha, você dá aquela esfregada assim, opa, dá aquela conferida, você, opa! Tá vencido ou tá no ponto. Às vezes a pessoa curte um chulé de orelha. Não, e às vezes a pessoa tá por tomar banho, por tomar bolinha. Assim. Não, mas tem aquelas pessoas que adoram um cheirinho mais um forte, chulezinho. Um parmesãozinho ali, um cheetozinho atrás da orelha, fala, opa, isso aqui é o que mamãe fez de melhor. Tem gente que pensa nisso, entendeu? Então aquela boa esfregada, assim, aquela conferida, ou se não, tem pessoas aí que estão no chat, né, tipo Aline Salame falando, ai, que meninos nojentos, não, aquela esfregada pra dar aquela lavadinha com um saboretinho Protex, assim, sabão em barra, mata 98% das bactérias e a sua orelhinha fica pronta pra levar uma bela lambida, uma cheirada no cangote aí, então... A esfregada atrás da orelha aí fica aí como no top 2 melhores invenções da humanidade aí, tá bom? Primeiro biquíni, depois esfregar a orelha. Por quê? Por quê? Porque... Não, não tô criticando. Não, eu sei, mas é uma coisa que as pessoas gostam, as pessoas fazem, não tá indicando sinal de falta de saúde, nem nada disso, é uma coisa natural. Porque, por exemplo, coçar o cu é bom, mas pode ser um vermezinho na bunda, né? E verme na bunda ninguém gosta. Ninguém quer oxiúros, né? Tirando o Anderson Negão, que é um grande admirador de doenças aí contagiosas. Verdade. A maioria das pessoas não gosta de ter coisas no toba, né? Mas tá. Não sei se a maioria. Foi preconceituoso da minha parte, peço desculpa aí. Então algumas pessoas não gostam de ter doenças no toba. O Wesley Zop, o que mais você trouxe aí? Não, eu vou falar dois itens do ramo alimentício que, para mim, é o concurso dos doces sem ser o leite condensado, que é a rapadura, que é uma cana de açúcar em bloco, e a paçoca, mas não quero nem afetar o Gabriel falando da paçoca, mas que é um amendoim, é uma porção de amendoim em bloco. Cara, isso é genial simplesmente pela existência disso. Só isso. Agora eu tenho uma pergunta nada polêmica pra você, Zezó. Se você tivesse que escolher um pro resto da vida, ou garapa bem gelada ou rapadura? Garapa bem gelada. Ah, é? É nada polêmico. Muito bem, Gabriel Asmar, que mais você trouxe aí de grande invenção da humanidade? Não, acho que uma belíssima grande invenção da humanidade foi vasilhames de vidro aí, que você consegue abrir 100 abridores de garrafa. Isso é lindo, genial, é delicioso. Isso, você pega o negócio na mão e abriu, já era. Você não precisa de ninguém, você é livre. Abre no ombro, abre no cotovelo. Não precisa quebrar a garrafa na beira da mesa e tomar nos cacos. Não precisa. Isso. Abrir com uma katana, não. Não precisa. É a embalagem da pessoa independente, é isso. Excelente. Muito bem, daquela pessoa solteira que não quer passar vergonha de não conseguir abrir uma balada, uma criança aí que foi abandonada pelos pais ainda. E agora está tomando cerveja escondido num beco, aí auxiliada por Anderson Negão, e é a embalagem da independência, exatamente. É a rosca, né, cara? Quem não gosta de uma bela rosca, né? Ô, Zó, você tem cu de porca? Não, por quê? Ah, não, é que meu pó de rosto. E Anderson Negão, e aí, pra finalizar esse episódio, o nosso grande rei das invenções, o mestre da tecnologia, ele que pega suas ideias aí no ar e no chat. Vamos aí. Também, onde tiver, eu pego ideia. Pessoal, muitos vão dizer que eu tô sendo repetitivo aqui, mas eu quero que se foda. Eu tô aqui pra defender minhas ideias e expressar minha opinião, mesmo que eu não fale sobre elas. E Anderson Negão, todos merecem ser ouvidos, não importa o dia, não importa o lugar. Exato, né? Não importa a hora, cara. É o que eu sempre digo. Vamos para o ramo alimentício. Algo me diz que ele vai pegar uma inspiração assim. Pera aí. Rapadura de rosca, não! Melhor aquela que raspadura que vem numa garrafa, você abre uma rosca e vai, ó, vai roendo a rosca. Você vai dando linguada pra conseguir chupar a rapadura. Depois de 23 anos, você chegou em 3 centímetros de... Acabou a garrafa, Você chupou o vidro antes da rapadura, cara. É o famoso push-pop. Push-pop de rapadura. E rapadura na garrafa de vidro. Excelente. Mas, eu não vou falar disso, que é bem inteligente também. Mas... O cara... Muito inteligente, ó. Ele pegou uma coisa cremosa, e colocou outra coisa que também é cremosa dentro. Não, parou. Ele vai falar da Cida. Essa daqui. Retirada com o que foi. Essa tá fácil. Porra, isso daí você virou muito aí. Você virou muito, muito fácil de previsível. Você virou muito previsível, Anderson Negão. Mas vamos encerrar esse episódio. Não quero mais. Mas isso é uma invenção de Deus. Pega uma coisa cremosa e coloca uma coisa mais cremosa dentro. Ah, rapaz, que não tem criança não, rapaz. Você acha que eu não consigo prever seus movimentos? Olha, cala a boca, bicho. Caralho, bicho. Pra cima de Moá, rapaz. Aqui é porra, Gattuso na zaga, cara. Muito bem. Anderson Negão, o momento do seu tchau, meu querido. Mano. Falou, negrado! Acho que ele ia fazer um. Muito bem, Gabriel Asbar, o seu tchau para as pessoas aí. Eu queria dar meu tchau, mas antes eu queria falar rapidinho de uma invenção que a gente não falou, mas que a gente precisa muito no estúdio do Chorume, que é um ar-condicionado. Então contribuam bastante pra gente comprar essa invenção pro nosso estúdio. Rapaz, é uma boa ideia, gostei. Uma boa ideia. Então tchau pra todos que acompanharam a gente nesse domingo de manhã. Quem foi o filho da puta que inventou uma live de domingo de manhã? Excelente, gênio! gênio. Eu acho que as pessoas, Gabriel Aspar, tem que ser ouvidas, não importa a hora, não importa o dia, viu? É o que eu sempre digo, é o que eu sempre digo. Então tchau, tchau. Wesley Zop, o seu tchau aí, rapaz. Cara, eu quero agradecer toda essa galera que tá acompanhando a gente aí, mais de 1 milhão de pessoas. Aqui no YouTube não mostra, mostra vai 70. Mas pessoas acompanhando a gente, muito obrigado. Eu sei que vocês não iam fazer nada no domingo de manhã mesmo, mas ainda bem que vocês estão aqui. Obrigado a vocês três de existirem. Muito obrigado, eu amo vocês. E aí? Parou. Muito bem, gostaria de agradecer todo mundo que assistiu, todos os comentários, todas as contribuições aí. Vocês são lindos, vocês são maravilhosos. Não deixa de seguir a gente lá no Twitter, né? Arroba Néctar do Lixo. Também estamos no Instagram e Facebook como arroba Lixo do Lixo. E não se esqueça que estamos aí transmitindo ao vivo pelo YouTube, Twitter e pelo grupo do Facebook Ouvintes Lameruxos aqui, essa live, né? Mas não se esqueça de vir aqui no YouTube, se inscrever na porra do canal, não esqueça de acionar o sininho para receber aí as atualizações sobre lives, né? E não esqueçam aí de comentar e também deixar o seu joinha e quem negativar é pau no cu, saiba disso. Quem negativar é pau no cu e que vocês tenham uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, meus lindos.